estou apresentando a você o curso Deixe a Bíblia Falar. O tema deste módulo do curso é Deixe a Bíblia Falar sobre a identidade e obra de Jesus Cristo. E para valorizarmos a pessoa e a obra de Jesus Cristo, é necessário aprendermos sobre o pecado. O pecado e seus resultados é o tema dessa aula. Agradeço a você por me permitir entrar no ambiente do seu lar, trabalho ou em qualquer lugar em que você esteja nos acompanhando. Se entender o que é pecado e quais as consequências do pecado, jamais compreenderemos o que Cristo veio fazer neste mundo. Jamais veremos o valor da obra de Cristo. Jamais sentiremos necessidade de Cristo. Por isso vamos estudar sobre o pecado e seus resultados, para logo mais ver qual foi a principal obra de Cristo neste mundo. Nesta lição, iremos procurar respostas para as seguintes perguntas. Quais as consequências do pecado? Há uma justa retribuição para meus atos pecaminosos? Quem deve ser punido com o castigo eterno ou morte espiritual? E o que é morte espiritual? A morte é o fim da existência? O inferno realmente existe? Há purgatório ou reencarnação? A chance de arrependimento e perdão de pecados após a morte? Vamos começar com a pergunta: o que é pecado? Para muitas pessoas, o pecado é somente aquilo que é considerado grave ou que choca a opinião pública, como praticar um assalto, matar alguém ou qualquer outro crime. Mas qual a definição verdadeira, bíblica, divina de pecado? Em 1 João capítulo 3, versículo 4, nós lemos. Vamos abrir, por favor, em 1 João capítulo 3, versículo 4, e eu irei ler na nova tradução na linguagem de hoje. Aqui diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. O pecado é a quebra da lei. 1 João, vamos abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Aqui diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. O pecado é a quebra da lei. O pecado é a transgressão da lei. Mas de que lei? Da lei de Deus. É quebrar, transgredir a lei de Deus. E o fazer o mal, no sentido amplo da palavra, tudo que é contrário ao que é justo, ao que é correto, tudo que é contrário à razão, à virtude, tudo que é contrário à vontade de Deus. Isso é pecado. Em outras palavras, este texto quer dizer que pecamos quando desobedecemos a Deus, ultrapassando os limites que ele estabeleceu. Um outro texto é Tiago, capítulo 4, versículo 17. Irei ler na nova versão internacional. Tiago, capítulo 4, versículo 17. E esse texto declara o seguinte: Tiago 4, 17. Pensem nisto, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado é fazer o mal, mas também não fazer o bem. E não fazer o bem no sentido amplo da palavra. Fazer o bem biblicamente não se resume a atos de caridade, como dar esmolas, ou roupas, ou comidas. Fazer o bem é fazer tudo o que corresponde à vontade de Deus, é obedecer a Deus. Por exemplo, se Deus me manda perdoar alguém, e eu o faço, eu perdoo, estou fazendo o bem. Se não faço, o bem, eu peco. Se não faço a vontade de Deus, eu peco. Observando-se esses dois versículos, 1 João capítulo 3, versículo 4, e Tiago capítulo 4, versículo 17, poderíamos classificar o pecado em dois grupos, ativos ou passivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que pecamos ao fazer o que Deus proibiu, o pecado ativo, e também pecamos ao não fazer o que Deus mandou, um pecado passivo. Podemos pecar por fazer ou por deixar de fazer. Podemos pecar por ação ou por omissão. Também podemos pecar através de pensamentos. Jesus disse que não é necessário praticar uma ação para pecar. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, quando ele diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o pecado é algo que pode ser cometido de diversas formas e maneiras diferentes, não só por um ato. Até sem um ato, nós podemos cometer o pecado. O pecado pode ser, sim, ativo ou passivo. Na língua grega, pecado é literalmente errar o alvo. É a palavra grega hamartia, quer dizer errar o alvo, perder-se ou desviar-se do caminho da retidão, da honra, fazer errado, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. O que é feito errado, uma ofensa, uma violação da lei divina, que pode ser em pensamento ou em ato. Quando o arqueiro lançava uma flecha, naquele alvo que começa com círculos grandes, que vão diminuindo de tamanho até terminar num círculo bem pequeno no centro, quando um arqueiro lançava uma flecha e não acertava no centro do último círculo, bem no centro do alvo, os gregos diziam que ele, a marquia, ele pecou. E quer dizer que ele não foi perfeito, ele não acertou exatamente onde devia. Então, desta forma, alteração, pensamento, sentimentos ou palavras que não forem exatamente como deveriam ser, que não forem de acordo com a vontade de Deus, constitui-se em pecado. E o pecado é uma outra maneira de definir o pecado. O pecado é o resultado do uso de uma forma egoísta do livre-arbítrio, da liberdade que Deus nos deu. Quando usamos essa liberdade para nos beneficiar, nós pecamos sem considerar o bem do próximo. Na Bíblia, nós temos algumas menções de pecados que são descritos claramente, são especificados. Por exemplo, o livro de Gálatas, capítulo 19, capítulo 5, desculpe, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, nesse texto, nós temos os pecados que lá são descritos e especificados, que recebem nomes claros. Nesse texto, eles são chamados de obras da carne, na Almeida Revista e Atualizada, e também na NVI, ou o que a natureza humana produz, na nova tradução, na linguagem de hoje. Nós lemos aqui, em Gálatas 5, 19 a 21, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Por lo que has hecho agradezco. por todo lo que vas a ser. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias. Y doy gracias, gracias. Y doy gracias, gracias. Y doy gracias, gracias. Y doy gracias, gracias. Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, Dios. Yo te agradezco, Dios. Te doy las gracias, gracias. Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Y yo doy gracias, y doy gracias, gracias. Doy gracias, y doy gracias, gracias. Y doy gracias, gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí. Te agradezco, Dios. Yo te agradezco, Dios. Te doy las gracias, gracias. Palavra Alegre. Word Christian Broadcasting. Duas horas de programas em idioma português. Atenção para os horários e frequência. De 21 às 23 horas do tempo universal. 18 às 20 horas, horário de Brasília. Em 9.765 kHz. Faixa de 31 metros. Palavraalegre.com.br. E-mail para enviar informes de recepção, contato arroba palavraalegre.com.br. Se perde, com o coração se bate, com o coração se procura, e o coração que a porta se abre, meu Deus, você precisa fazer pole position no seu coração. Programa Palavra Alegre no seu rádio, na web e agora também no aplicativo. Conosco, contato arroba palavraalegre.com.br. Programa Palavra Alegre. Ouça o programa Palavra Alegre. De bem com Deus. De bem com a vida no seu rádio e na web. PalavraAlegre.com.br. PalavraAlegre.com.br. Fale conosco. Programa Palavra Alegre. Caixa Postal 6596, Bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais. 981-21-970. Baixe também nosso aplicativo Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, baixou. Demais. Você ouviu mais um programa Palavra Alegre. Produzido pela World Christian Broadcast, pela frequência 9.765 kHz. Acesse nosso site palavraalegre.com.br Fale conosco por correspondência. Palavra Alegre, Caixa Postal 6596, bairro Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 31-910-970. You put a song in my throat when you made me. E-mail, contato@palavraalegre.com.br. Baixando na plataforma Apple Store ou Google Play, basta digitar Palavra Alegre. Thank you.